Okay, 1,500 feet, are you able to fly direct to Ilios? Azul 4207, descend and maintain 3000, CNH1015. Runway 3000, 1015, Azul 4207. Beleza, o Pushback, o Bruno é com a noite. Mantenha a proa até os 2000, ok? Mantenha também a proa até os 2000, ao atingir cruza o aeródromo, mantendo 2000 e após o cruzamento vai ser autorizado subir pelo controle, ok? Ok, mantendo a proa até 2000 e rebloqueando 2000, tá certo. Clear, fly direct to Ilhéus now. To Alexei Bravo, Mike Julius. Controle Salvador, voo 9098. 9098, prossiga. Autorizaria da presente voar Tazel? Fui inicialmente Leda, guardando autorização. Leda. Azul 4207, descend and maintain 2000, clear, ILS X-ray approach, runway 10, report set. 2000, clear, ILS approach, qualificado, 4207. Alexei, Bravo, Mike, Juliet, report your estimated time to arrival. 1425, roger. Salvador, eu vou passar o Charlie. Confirme quem chamou o controle. Eu vou passar o Charlie, eu vou passar o corredor. Gente, autorizado 1500 pés e chame agora Salvador na frequência 19.8. 19.8, 1500 pés, tá, tá, tá. Terra Tango Delta, chame 119.8. Você está autorizado a reiniciar a subida sem restrições e chama o controle 208, ok? Serra. Pode chamar o controle agora, 208, subida sem restrições. Serra. Azul 4207, stay on final running. Ok, complete RS approach, call tower, 118.95. 118.95, thank you. Controle Salvador, tá, Unifor Bravo Serra. Bravo Serra, suba o 370, tem restrições na saída Momo. Ok, 370, saída Momo, Bravo Serra. Alexei, Bravo Lima, Whiskey, Salvador Control. Bravo Lima, Whiskey, sir, just approaching Interlagos, 2 miles. No, negative, maintain line cost and wait to cross final runway 28. Okay, sir, we'll maintain coastline and report a beam runway 28. Roger, stand by to cross the field. Yes, sir, we'll stand by to cross the field, Bravo Lima Whiskey. Xeremia 33, Marotan, CPOB 125, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Tóquio, principal, Índia, Alfa, Pontesfera 10, tô indo no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, bom voo, Xeremia 333. Tóquio, principal, Índia, Alfa, 1 no 8, 95, no 0, no 5, Xeremia 333. Fala, 0, Guaramia, 48, Marotan. 1, Guaramia, Galeão, 2 horas, alterna. Whiskey, contact now Salvador Tower, 118.95 to crossing clear. Tower on 118.95 for clearing crossing, Bravo Lima Whiskey. Thanks, running sign, you're done allowed. Roger, point 207, the wind is 160 degrees, 8 knots, clear to land runway 10. Roger, clear to land 10, Azul 4207. Salvador Tower, this is Bravo Lima Whiskey, with 7 miles to run to your field. Power line, and report crossing the final runway 28, please. Okay, continue shoreline and report crossing runway 28. We are 1,600 feet, sir, 1015. Okay, roger. 5197, copia. 5197, Campinas, 340, aprovado, Presulono 0, até Pubave. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Cubase, após a Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5020, controle 120, decimal 8. Felizmente, 6640, decola 10, para 5, para direita. Rodael, Leda Fátima, Anderson 10, Cubase, Anderson 6, Belo Horizonte, 5020, 208, no completo. 597, portão 2, chame pronto, pushback. Sim, contornando 251. O Gol 1184, passa nível de voo 170, chame Recife em 12545, até na 12685. 2545, 2685, 94, olha. Azul 4207, no solo aos 44, direito 211. Direito 211, 4207. For the ground, Azul 4207. 07, morning, approved exit Alpha, come before taxi unit. Okay, lá no final da 28, aguarde. Conclusão na 28? Ok, obrigado. Na fila. Bravo Lima Whiskey, shoreline crossing the extended center line of runway 28. Roger, call the same way on final runway 35, please. Okay, set. Can we continue across 35, sir? Bravo Lima Whiskey? That's right, okay, just call the crossing, okay? Call crossing 35, Bravo Lima Whiskey. Ok, 648, tráfego superado à direita, ali já livrou o eixo, a curva esquerda para 2000, livre decolagem, 1960 graus, 8 mais. Livre decolagem, a hora 0, agora 648. Gente, autorizado até 1500, chame agora o controle em 119.8 para instruções e autorização do plano. Espera, pico no zero. Eu chamei 140, deixa eu ver aqui a chave. 333. Vá, Juliet, to stand 01. Juliet, gate 01, 0, 4, 0, 0. Para o Delta, passar o Fox. Quem que chamou o controle? Papá Romeo, Delta, Papá, Foxtrot. Possibilidade de liberar as restrições de velocidade? Está liberado da restrição de velocidade. Vai, Papá Fox. Deixa-me de táxi, 6140. É, Japão, as passagens do azul, utilizado no feedback, é o 6140. O 14 a decolagem, aos 47, controle 1, 2, 0, décima 8. 208, boa. Controle igual na 648, cadê qual? Salvador Approach, this is Bravo Lima Whiskey with you again. Bono 648, contato radar em decolagem, sobe ao 350, saída Puka. Puka 350, 648. Galaxy, Bravo Lima Whiskey, mantém a checordo 1,500 feet, que vai deixar uma 015. Report A beam barra lighthouse. Ok, sir, report a beam the lighthouse, just Salvador, agora 648, passa 2000, para informar o pequeno dia direito da formação. Terrível desvios. Oceania 333, vento 180 graus, 10 na lida, colagem. Colagem, né? Alex, e Bravo, Mike Juliette, Sabota Control. Ready to copy, ready to condition of Ideal Zergão. Ideal under visual condition, visibility 7 km, feeling 2000, wind 240 degrees, 08 knots. QNH 1016, temperature 28 degrees. Agora 52, já avião. Então, parte principal, Índia e Alfa, atmosfera no zero, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no zero, no 5, bom vai, bom dia. Parte de Alfa, atmosfera no zero, 1896, 1621, boa. Está agora 28 milhas oeste de Salvador. Deploração para sequenciamento. Curva à esquerda, vou ir na proa 050. Esta proa está limitada pela magnética 120 do NBB Simbra. Esquerda 050, limite, confirma o limite para o 70. O limite é o QDMIC, magnética 120 do NDB Simbra, vai ultrapassar o... Provavelmente vai ultrapassar o localizador, aguardando o tipo de vetor para interceptar. Limite 120, QDMIC 120, aguardar a instrução. Já Alex, Bravo Lima Whiskey, Salvador Control. Bravo Lima Whiskey. Are you able to fly direct to Ilhéus? Hey, Master. Be clear, fly direct to Ilhéus. Copy that, Bravo Lima Whiskey. Alfa 08956, 1 4 0. Que cria de viagem, Bravo Juliette. Bravo Mike Julia. Pode prosseguir para 2000, Delta Papapá. Aguarde. Papapá, uniforme, Bravo Sierra, passa 190. Chame Recife agora em 12545, antena 12685. Eu vou, confirmo, 3.015, Papa Fox. Delaware. Além de cola, Oceania 140. Radial, cruzando a radial 0260 a 24 milhas de Salvador, tá na escuta? Palma Belo Serra, Tango Delta, desse se mantém a 4 mil pés, ao juiz 1015. Você Bravo 1094, centro de arquivo, autorização para Fortaleza. Bom dia, Fortaleza, copia o 370. Copia. 094, Fortaleza, 370 aprovado, peso Louro 9, até Bangu, após direto Abuco e após direto Fortaleza, conforme nota do plano. Colatão no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5034, controle 120, decimal 8. Clear, leave my frequency. AB, coral position, contact Ilhéus, frequency 120, decimal 1. Contact Ilhéus, 298 desce até 80 na chegada a Mari. Mandou em Salvador, Papa Romeu Tango Delta, já interceptou o QDMAC 120. Para o localizador, curva à direita, vou ir na proa 140, desça 2000, informe estabilizado. Sou 140, direita 140, vai descer para 2000 e vai informar estabilizado para Tango Delta. Aeronave acionado 0234, cruzando a radial 257 de Salvador, a 27 milhas. Está na escuta do controle? Terra Tango Delta, inicia redução para 1909. 1909, Terra Tango Delta. Estabilizou o localizador, Delta Papa Fox. Olha, Xanay 6140, bom dia. 6140, bom dia, sobe ao 350, sai da FUCA. 350, tá voando a Pro 085 por 15 milhas, sua maçã. Ok, tá livre de desvios. Estabilizado. O Gol 9648, passa nível 200, chama o centro, na frequência 1245 até 12685. 2545, 2085, centro, Gol 9648. Salvador, o Romeu Vitor 90? Confirme. Romeu Vitor 90? Tá difícil de copiar seu indicativo. Confirme novamente o prefixo. É papai uniforme, Romeu Vitor 90. Romeu Vitor 90, tá cruzando 075 agora 28 milhas de Salvador? Exato. Pois é, o senhor está ingressando na terminal Salvador sem autorização no espaço aéreo controlado. Confirme o seu nível solicitado e destino. É, 105, Teixeira de Freitas. Interrompa sua subida no 075. Mantenha o 075 e aguarde o processamento do seu plano. 075, foi aliás, Delta Papa Fox. Delta Papa Fox, passa o externo. Chame a torre em 1985. 1985. Então, 3198, desça restrito a nível de voo 090, devido a tráfego. A posição 11 horas 16 milhas, com rumo sul, mantendo 075. Terra Tango Delta, inicia redução para aproximação. Complete final e LS X-Ray, chame a torre em 118.95. 118.96, Tango Delta. Xanay 6333. Passa 160, chama 101-3325, até 1251. 3325, 1251, Xanay 6333. Ou no 621. Contato radar na decolagem, sobe ao 360, saída da EL. 360 da EL, agora 621. O papai uniforme, o meu Vitor Novembro, acione o código 5573. O Johnny, o código 5573, Papai Uniforme, Romeu, Vitor, November. 5573, Alex, Bravo, Mike, Juliet, Salvador Control. 395, copia, São Paulo, com lance? Só pra guarda, 395. 395, São Paulo, 360, aprovado, Pezulu no zero, até pro base. Papai Uniforme, Bravo, Alfa, Vitor, pro base. Após prossegue na Pezulu ou no meia, até Belo Horizonte, Bravo, até o Zulu. Após conforme rota do plano, decolador no zero, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5024, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, São Paulo, Congonhas, Abrizulu no 0, Pulbávia, Abrizulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após Conforto. Falador no 0, curva direita, fechada da El, após Leda, após Motiva. 024, transponder, controle 120, voo no 395. Padrão 395, portão 62, estamos prontos para chegar aqui, seu nome. Papai Uniforme, o meu Vitor November, agora 35 milhas, sudoeste de Salvador, contato radar, está autorizado a ascensão 105, assim que possível, informe seu estimado de pouso. Informado de baixo, pouso assim que possível. 090312. 3198, está com informado anteriormente, agora superado, está livre de descer via para 2000. Ajuste meio 15, informe localizador, livre ADS-QR. Estima aqui, autorizado 2000, comigo. Ponto autorizado o SR-QR. Paciente das informações, autorizado todo o sistema 070. Informação Kilo. Autorização para Galeão 340, estamos pronto para demonstrar. 3191 Galeão 340 aprovado. Direto Irume, India Romeu Uniforme Mike India Irume. Após a Pan November 857 até Moussu. Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moussu e após conforme. Decola da 10, curva direita. Subida da El, após Leda, após direto Irume. Aciona 5036, controle 120, decimal 8. 2085, Xanamé 140. Então 5 chama pronto, pushback da 3191. Reporta. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador. Delta, prossegue à direita via Alfa, reportando da Juliette para cruzamento do pátio principal. Qual o destino, pátio? Pátio 5, direita Alfa, vai chamar para a direita Juliette para ajudar o pátio principal. Autorizada, pode alinhar de pronto. Motiva, ficou. Tá 21, o senhor está passando 140, chame centro, solicita diretamente em 13325, alterna 251. 3125, tá. 2198, autorizado sinal e ele é SXR e forma estabilizada. Autorizado, repórter estabilizado, 3198, tá. taxi azul 59785 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 4,50 de altura. Quantas pessoas a bordo, 597? 85 a bordo. Direita, Indy Alpha, ponte esperão no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 5. Tem um bom voo, 5197. Direita, Indy Alpha, ponte espera 1895, obrigado, bom trabalho. Quebec, enquanto na Quebec para o cruzamento de Atamidão. Mike, Quebec, vai soltar para na Quebec para o Salvador, bom dia, 2597, aproximando, posso dar a 1-0, então. 597, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1-60, com essa linha mantém inicialmente, linha mantém. A linha mantém 1-0, 597. Bom dia, Azul 2758, acione identificação. Autorizado a descida até o nível de voo 1-20. Então, tráfego sua posição 12 horas. 5 milhas com rumo oposto, mantendo o nível 105, aeronave de pequeno porte. Mantenha Star Mare, até o nível 2-0. Ator de Mare, 2-7-2. Está autorizado, é ocupar 5? Autorizado para o 5. Está em bala aí, está autorizado, parte 5, estacionar para o VTD. Autorizado final IRS, torre 1-895, bom voo. 1-895, obrigado, senhor. Delta Fox está pronto, confirme? Querido decolagem, vento 1-60 graus, 1-0 graus, Delta Fox. Torre Salvador, bom dia, 3198, estabilizado, X-Ray da 10. Ele continue a aproximação e agora a direção de pouso, 3198. Continua a atualização, 3198. O 105, afastado 42 milhas. Então, tráfego do senhor no radar. Tá, mantém 1-05, o Romeu Vitor Novembro na proa de... Gol 1-1-62, acione identificação. Vai manter Star Mare e vai descer até o nível de voo 1-30. O ajuste 1-0 no 5. Gol 1-1-62. Mas eu virar guardão, viu? Gol 1-395, número 2, setor. 4-395. Passo número 3 para pouso. Passo 2758, autorizado ITAP ou DUNA. 2758, autorizado ITAP. Chegou o 1-1-62, agora está autorizado, direto ITAP. ITAP do 1-1-62. 1-0-9-4 para o TAC, 1-1-60 a bordo, 3 horas e 40, alterna Natal. Eco Delta Fox, vai manter o litoral ou rua direto do Barra Grande? Até o farol da Barra, após o 72045, autorizado direto. Se voar direto, autorizado a ascensão 045. Se manter os corredores, vai manter mil pés até Veracruz. Eco Delta Fox, vai manter mil pés pelos corredores até o farol, após... Proacorde mesclado, 45 direto, é autorizado. Então mantenha 1 no mil pés no corredor axé. Como que vai manter este nível? Vai manter 1 no mil pés até Veracruz e depois vai acender para o 045, mantendo o litoral. Pronto, pronto. Se é autorizado do farol, poderia prosseguir direto, senhor. Mas do farol não tem condições de... Só se o senhor ficar mantendo 1 mil pés. Negativo, só para o sete lá do litoral. Até Veracruz. Ah, tudo aí, 758 para a trilha, tira. 758, esse mantém o nível de voo 050. 050, 758. Bom dia, Azul 5197, contato radar, tá livre da exceção 340, voo direto da El. Bom dia, da El 340, 597, muito bom dia. Após o mesmo finalizar na saída do Pátio 3, prossegue via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 5, então bom voo, gol no 094. Feita a posição, aeronave vai guiar Pátio Índia 1895, gol no 094. O colega da Tante, pode mostrar a posição do colega da Gol passado, o Paulo. Vai correr a nave até a saída do Pátio 3 aqui para livrar a passagem do trato. Paulo, tá 3198, livrou, não estou escutando. 3198, corrigindo, táxi via Alfa, reportamento da Juliette. Alfa, Juliette, 3195, Guarenga pro Sol, 5, Boeing da companhia, livrar a cauda, após o mesmo estar livre no portão 62, chame táxi. Após a aeronave da companhia, está autorizado, chamando para o táxi, 3195. Seven, clear to Guarulhos, short level 340, via over Zulu 10 until Taubaté, Tango Bravo Echo, then after according flight plan routes, departure from 1010, after departure, turn right, dial departure, then Leda, and then Motiva, Mike Oscar, Tango Victor Alpha, Motiva, score code 5044, and control departure frequency 120.80. Rádio Oscar Novembro, bom dia, prossiga para Salvador. Rádio Oscar Novembro, prossiga para Salvador. Acione o código 5021 e mantenha inicialmente 1 no 1500 pés. Charlie Oscar Novembro, mantenha o corredor caixa pressa. Oi, bom dia, gol no 094, ponte espera no 0. 21. Poderia informar o nome da localidade? Tá, da linha de volante. Prefere base 10, gol no 094. Não, estou entendendo, o senhor decolou de Veracruz e está prosseguindo para Serra Novembro, Tango Oscar. Poderia informar qual o nome da localidade? Azul 2758, desça para 2 mil pés, o ajuste de altímetro no 0 no 5. Como que estão traços, sua posição 12 horas, mantendo 1 mil pés nos corredores visuais do Rodrigo. Ciente do tráfego, descendo para 2.000 pés com 1.015, azul 2758. Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, então bom voo, tá 319, ano. para o ataque de voo no 395, 175 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. Pátio principal, seguindo Airbus Datan, número 2, quanto espera via Indy Alpha, quanto espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, bom voo, vamos 395. Segue o Tal, quanto espera 895, ajuste no 0, no 5, voo na 3, decimal 1, bom voo. Avião. 3-1 avião no autorizado, né? Mantendo zero. Estou confirmando, senhor. 204, meu amigo, 3-1 avião. 204? Sim, corrigindo 204. O meu vindo 90, Salvador. 60 milhas de Salvador. Mantenha 5 condições visuais no 105. Chame o controle Iliel, frequência 120-1. Bom dia. Gol 1094, decola, passa 1.500. Pegou 094, contato radar, seguindo a transmissão. Poderia confirmar o final da sua mensagem, ficou muito baixo. Suba e mantenha nível de voo 370, mantenha o perfil da saída Momo. Ok, 370 no perfil da Momo, ou no 094. Gol 1162, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 5. 2015, gol 1162. Charlie Oscar November, suba e mantenha o nível de voo 055. Vai prosseguir até o destino no 055? Ok, estão corrigindo, está autorizado, atenção até o 085, Charlie Oscar November. Preciso que o senhor me informe se o estimado de pouso em Angosta. Dá-lhe essa novembro. Uno meia, uno cinco, copiado. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 64, passa 239, 190, na chegada MAG, informação é ativo. Foi Salvador, bom dia, boa noite, 395, quanto espera, 190, pronto. Sim, sim, mantém a posição. Sim. Estabilizado 2758. 2758, autorizado final LS, agora com a torre 1895 composto. 1895, obrigado. Eco Delta Fox, autorizado a ascensão até o nível de voo 045. E é o 2758, uma boa, estabilizado. Azul 5197, chame Recife, frequência 3325, alternia 251, bom dia. 3325251, bom dia, 597. É o Delta Fox na escuta de Salvador? Certo. Patango Eco Delta Fox, copia Salvador? Está 3-1 no avião, decola 1 no meio, controle 1-2-0, decimal 8. 3-0-8, 3-1 no avião. Ah, tá ok. Então pode informar pro mesmo prosseguir na frequência livre, por gentileza. Tá bem. O Lanco tá fácil, boa noite, minha parte. Controle, minha parte, na frequência livre. Já, prosseguimento. Controle, bom dia, tá 3191. 3191, bom dia. Contato com o radar na decolagem, suba, mantém o nível de voo 340. 340, 3191, 2000, autoriza a voar direto no Leda, senhor? Leda, afirmativo. Da 3191. 864, direto ITAP, porém desce até o nível 100 inicialmente. Ele está presente em voo ITAP, sinal 100, boa noite, 64. Bravo, azul 402, vai ter que informação Kilo, cruzando 235. Do 4060, bom dia, senhor de identificação. Se se mantém o nível de voo 110, Star Mare. 110, na Star Mare, 4060. Autorizado LS, o 1962? Estimativo, está autorizado o final LS, é posto localizador. Tá, tá. Bono 395 autorizado, lembra, mantendo o zero. Da ZNR, mantendo 1-0, Bono 395. Sete, cinco, oito, solo, 1-7, direito, 2-1-1 no solo. 2-1-1. O 2-7-5-8 reporta um buraco aqui, pra apertar a nossa direita aqui. O 2-7-5-8 copião, um reporte aqui, com um buraco à esquerda da nossa entrada, do pátio. Sim, mas a entrada tá assim, aqui já tem um pessoal já trabalhando nesse buraco aí, o 2758, graças pela informação, prossiga Alfa Kilo Pátio 3, Pátio 3 atenta ao balizador. Alfa Kilo Pátio 3, sim. Vento 180 graus, meio dos anões. Entrada colada, vamos 39. Não, magnética 220 aproximadamente 40 minutos. 720, 40 milhas, o meu, o corrigindo, tá 3191. Sim, senhor, não foi copiado. Ok, está autorizado o desvio, o tá 3191. Sim, você reportará retornando. Você ligou no 864 para a sua descida na descida? 864, está autorizado a descida para 2000 pés, 2015, o ajuste, reporte localizador. Após o status, boa dor. Aqui, após o status, 1-2000-0-5, reporte localizado no 864. No 62, torre 1 no 8, decimal 95, composto. Resonar 100, obrigado. Torre Salvador, boa, 362-00, 100-0, atingindo no 70. 100-0, bom dia, senhor de identificação. Chegada Mari, desça aí e mantenha nível de voo 1-0-0, Cristiane 6200. Desce e mantém 1-0-0, hoje é 6200. E mil pés, informe visual. Patará. Uno 395, decola os 2-1 no controle 120, decimal 8. 208, Bono 395. 2085, uma boa temporada. Controle Salvador, é o Bono 395, bom dia, passa 1500. Aqui é Bono 395, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360, perfil da saída da EL. 360, perfil da saída da EL, Bono 395. Visual, gol 1-1-6-2. Sim, está avistando já? Negativo. Querido pouso, vento 1-8-0 graus, 8 lá. Tem voo. Azul 4060, está autorizado descida até o nível de voo 050. Descida ao 050, Azul 4060. dia, Gol 739, acione identificação. Starmari vai descer até o nível de voo 1-0. Traça sua posição 11 horas e de 2 milhas no rumo oposto, com ascensão até o nível de voo 085 para a nave de pequeno porte, é um ultra leve. Tirada Mari até o nível 110, o número 79. Afirmativo, sou número 4 para pouso em Salvador. 7-7-9. Contra Salvador, Papá Romeu, Gasca Bravo. Papá Romeu, Romeu, Gasca Bravo, Brasília. Vai chamar de colônia de Serra, de Serra Lima, controle de Serra, de Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, Serra Delta Lima, tá prosseguindo pra qual destino? Serra Índia, com Índia, Índia. Eficiente, mantenha 510 e prosseguindo, reporte na final, Raposo, o meu Oscar Bravo. Bravo. Alô, bom dia, boa noite, quem é 2 de Bravo? Bom dia, o número 62, táxi de Alfa, Juliette, portão 10, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10. Papá Papá, Tchalho, Oscar 90, Salvador. Papá Papá, Tchalho, Oscar 90, tá na escuta? Três 1-9-1, centro Recife agora, frequência 13325, alterne 251, bom dia. Bora 3325, 1-2-5-1 com Recife, 3-1-9-1, bom dia. Bom dia. Papapá, Charlie Oscar, novembro, na escuta de Salvador. Azul 4060, desça para 3.000 pés, 1.500 ajuste, número 2 para pouso, reposto localizador. 3.000 pés com 1.500, repostará no lote, Azul 4060. O ONU 739 está autorizado a descida até o nível de voo 050, voo 739. 050, voo 739. O Xené 6200 está autorizado para 4.000 pés, ajuste no 05. 4.000 pés no Houston 05, Houston 6200. Papapá, Tchalhosca 90, tá na escuta de Salvador? Vai para a posse. Alaska Bravo, frequência livre. Bravo. Aeronave acionada 2000, cruzando a radial 285 de Salvador a 30 milhas, cruzando 4.500 pés, está na escuta? Boa noite, 64 estabilizou a ILS. 64 autorizado o final ILS, turno no 8, decimal 95. Voo no 864. 895, 864. Salvador, bom dia, boa noite, 64, duas milhas do marcador de ferro. ILS, reporte estabilizado no localizador, recusa para 1709. O vento 1 graus, 6:19, agora a posição de pouso. É que já avisa da posição, voo 864. Você já está avistando? Já está avistando. Sim, então aguarde só a pista ser liberada, tendo feito a manutenção próxima da Fox. Aguarde a pista ali. É. Aeronave 33 milhas de Salvador, na radial 289, está na escuta? Hotel, está chamando. Piano, Lima Hotel. Poderia solicitar o nível que ele vai voar e o destino, por favor? Lima Hotel, nível e destino. Ele está mandando 135, solicitando 170 para Salvador. Está prosseguindo para Salvador? Mantido. 0, boa noite, 64. O destino é Salvador, né, hotel, hotel. É, aqui mantido. Controle de destino M2004, descer para 2000, visual, setor. Mantido, 2000 pés, o ajuste no 0 no 5. Descendo 2000 pés, ajuste no 0 no 5, 862, Você confirmar a radial e a distância de Salvador, ele está pedindo nível de 170 para Salvador? Estimativo, hotel, hotel, radial e distância de Salvador? Radial 200, passado 170 milhas. Está 170 milhas? Confirma a informação, hotel. 170 milhas, Joana. A 3 no 5, 170, ele fala para ele chamar o centro do Recife. Ok, precisa chamar o centro do Recife, hotel. Nível 360 aprovado via Benzulu 44. Decola pistão no zero após decolagem de curva direita. Subida da El, após Leda e após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev. Aciona 5060, controle Salvador, 120, decimal 8. Vitória, 3644, nota 1, Leda, pistão no zero, transponde 5060, 3080, 1.2, jogado na porta. Batalha Nova Fox, Pátio 3, tem livre acionamento, chame táxi. Chama na próxima. Zuno 1 no solo, atento o homem está trabalhando nas laterais. Zuno 1, atento, 395, já 60 milhas de Salvador, agora com Recife, frequência 13325, ao 3251, bom dia. 325, 25 ano, voo na ótimo. Voo 739, desça para 2.000 pés, 1013, corrijo, 1015, o ajuste, reporte do localizador, está autorizado o sinal S. Para 2015, reporta plano estabilizado. Autorizado o S-Redão, 0-Gol-1-7-9. Oxenem 6200, está autorizado o sinal LS, reduza para aproximação, reporte no localizador estabilizado. Autorizado, LS X-Ray, reduzindo o Oxenem 6200, reportado estabilizado. O 60. Seja autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 8 nós, pista molhada com chuva. Sente, leva a pausa, pistão 1-0, azul 4060. Estabilizado, hoje é 6200. Chame 6200, autorizado sinal LS, chame a Torre Salvador, frequência 1895. Torre Salvador, 1895, hoje é 6200. Salvador, bom dia, Oxenem 6200, Machado Travado, passando e certo. Passou, Juliette, boa noite, 64. 64, Juliette, portão 07. 07. Estou levitando, Oxenem 6200. 4060, solo aos 35, informe pista livre. É, passa. Indian Alpha, to hold point 110, that's tower 118.95, optimum set 1015, have a fine number 8, 4207. Dubai, Indian Alpha, that's to hold point 110, tower 118.95, today, 4207. Você confirma, Oxenem 6200, está chuva sobre o aeródromo? É, afirmo, está chovendo agora, chuva moderada. Eu estou avistando esse farol aqui, qual avistando? Está avistando, Oxenem 6200. Ok, então livre pouso, pistão 0, vento 180 graus, 8 nós, pista molhada. Sente, livre pouso, Oxenem 6200. Reduza para a velocidade de aproximação, agora com a torre 1.8.95, autorizado para a reduzindo para a torre 119.5.